Bem, então hoje dia 22 de fevereiro de 2015, nós estamos continuando nossa aula de filosofia ministerial com o tema hoje santidade. Nós vamos estudar alguns textos e nós vamos, em nome de Jesus, crescer nesses princípios. Amém, irmãos? Se chegarem mais irmãos, eu boto aqui no Word. Eu não montei o data show ainda, mas a gente vai aqui na apostila, ok? Você pode acompanhar outros estudos aí no www.vidanovaitabuna.com, onde nós estamos atualizando o site. Todo esse material está sendo disponibilizado lá no site. Princípios básicos da espiritualidade cristã, santidade. Vamos abrir esse texto aí em Hebreus 12, 14. Nós vamos ver como o Senhor graciosamente tem nos ensinado sobre esse princípio fundamental. Outro irmão pode abrir em 1 Tessalonicenses 5,23, por favor. Em Hebreus 12, 14, carta escrita aos Hebreus, provavelmente pelo apóstolo Paulo, outros dizem que foi por Lucas, mas o que importa é que uma carta canônica aí, palavra de Deus, que nos edifica tanto. Porque quando você lê Hebreus, você vai aprender sobre a nova ordem da adoração. Aqui. Que não é baseada mais na lei mosaica, mas na lei do novo sacerdócio de Jesus, pela ordem de Melquisedeque. Se você quer aprender mais sobre isso, leia Hebreus 1 em diante, ok? Então, Hebreus 12, 14 diz assim: porque o que falam desse modo. Perdão. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tenha buscado. Então, irmãos, o texto de Hebreus, ele nos chama a atenção para a santificação como algo que é proporcionado por Deus, mas deve ser buscado por nós. Ele fez ser possível que nós fôssemos santificados. Uma vez que Ele nos separou, nós devemos buscar santificação. A Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Então, eu tenho dito para vocês, de forma bem simples, para a gente poder crescer bastante nesse ensino, que o santo não é o perfeito, mas o santo é o separado. Amém, amados? Então, se eu tenho a consciência de que eu sou imperfeito, inclusive esse é o primeiro passo para que eu venha a experimentar dessa obra maravilhosa de forma plena. Então, eu costumo gastar sempre um lápis para explicar isso. Eu tenho um lápis quebrado, separado por mim, e tenho um lápis inteiro que não foi separado por mim. Uma noção antiga, equivocada, farisaica, de santidade é perfeição. Mas eu, sendo Deus e tendo separado o lápis quebrado, o lápis santo não é o lápis inteiro, é o lápis quebrado. Porque santo não é perfeito, santo é separado. Tanto a palavra kadosh no hebraico quanto agnos no grego, elas distinguem santo por separado e não por perfeito. Amém? A perfeição do santo não está em não ter defeitos, a perfeição do santo está em quem o separou. Então, você é santa não porque você é perfeita, você é santa porque você foi separada por Deus. Amém, gente? Então, a Bíblia fala ali em Coríntios, claramente no começo, tantas duas cartas, uma vez chama santo, outra vez chama santificados, feitos justos, justificados. Amém? Então, vamos entender o seguinte: embora essa seja primordialmente uma obra feita por Deus, ela é continuada por Deus através de uma escolha nossa. Isso é interessante a gente pensar o seguinte: quem nos faz originalmente santo não é a nossa escolha, mas é a escolha de Deus. A Bíblia diz, não há um justo, um só sequer, ninguém quis a Deus, ninguém o buscou, ninguém o escolheu. Uma vez que Ele nos escolheu, Ele nos dá a possibilidade de crescer nisso. É como se os Estados Unidos estivessem escolhendo pessoas para migração. E todo mundo quer ir lá, né? Mas Ele só escolheu alguns. Uma vez que você foi feito cidadão, você pode crescer lá dentro. Ok? Se bem que no reino, como diz Charles Spurgeon, não tem ninguém que quer ser salvo e queira Deus que não venha encontrá-lo. Porque a Bíblia diz que Deus opera o querer e o efetuar. Se alguém quer, porque Deus já escolheu. Amém? Então ninguém vai ficar assim, eu queria tanto Deus, mas Ele não me quis. Não. Você quer Deus porque Ele quis e Ele já está lhe atraindo. Lá em Cantares diz que com só dos seus olhares, Ele nos atraiu. E nós estamos aqui querendo mais dEle. Amém, gente? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. Nós vamos adiantar, que semana passada já falamos. Aqui, meu lindo. Eu fiquei essa aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5:23. Essa aqui sua já acabou. 1 Tessalonicenses 5:23. Pode ler? Obrigado, meu. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Então assim, o Senhor, Ele nos preserva, Ele nos chama, Ele nos mantém, Ele nos preserva, e Ele investe em nossa santificação. Romanos 8:23. Alguém? Eu vou abrir aqui para a gente... E adiante, Romanos 8:23 diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, os pecados cometidos antes da encarnação de Jesus, eles não foram castigados nos animais que representavam Jesus. Eles, para que fosse cumprida a justiça de Deus, tinham que ser castigados em alguém. Foram castigados em Jesus. Amém? Então, é importantíssimo esse texto, porque a gente percebe aqui que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, como está em Romanos 3:23. E somos justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, ok? Santificação significa tornar santo, consagrar, separar do mundo e do pecado. E é o Espírito Santo que nos conduz à santificação, sendo Cristo a adequada provisão. 1 Coríntios 1:30. Não há santificação alguma no sentido bíblico sem o contato e a união com Cristo. Você pode pensar assim, poxa, aquele monge hindu, aquele monge budista é tão santo. Por que é santo? Porque é separado da sociedade? Porque não tem pecados feios? Porque ele tem uma vida ética? Não. Inclusive é o título quase que oficial de alguns monges, né? O Dalai Lama é chamado de oceano de sabedoria. Pretensão, né? Ele parece tão humilde, mas ele aceita o elogio. Ele é chamado sua santidade. Ele não é minha santidade. Ele não é nada santo. Porque santo, no conceito bíblico, é separado por Deus. Amém? Então não é porque alguém não tem uma conduta adequada que é santo. Diga. Pela palavra, a gente consegue discutir essa santidade, entre aspas, que eles têm. Sim. O senhor tem notícia do que eles falam a respeito dos cristãos? Eles acreditam o seguinte, que alguns cristãos, aqueles que são dados a ordens mais parecidas com a conduta deles, são pessoas mais iluminadas. Que eles não usam a palavra santo, é uma forma ocidental, que eles deixam o ocidental chamar eles de santo. Mas a perspectiva budista, hindu, a iluminação é esse estado, que eles chamam de nirvana, é quando você deixa de desejar e a sua vida passa a ser totalmente altruísta, totalmente para o outro. Então, a nossa santificação não é um esvaziamento de desejo. A nossa santificação é captar o desejo de Deus e tentar aplicar isso na nossa vida. Então, tudo que parece com a vida monástica deles, eles acham que, que seria algo louvável em nossa conduta. Inclusive, eles dizem que Cristo foi iluminado, porque viveu uma vida de abstinência, porque teve, ensinou o amor. Diga, filho. Por que os cristãos se chamam de cristão? Porque cristão é o nome que os não cristãos deram, porque viam que aqueles irmãos do começo da igreja pareciam tanto com Jesus, que deram esse nome de pequeno Cristo. Cristão significa pequenos Cristos. Hoje em dia a gente deve buscar ser assim também, né, irmãos? Mas não é ruim porque os 100 cristãos chamaram a gente assim. A gente não deve ficar sem outro nome. Embora eles fossem não cristãos, a gente deu um bom testemunho. Esse nome é um bom nome, porque foi o nome que falou de uma conduta nossa parecida com a de Jesus. Então eles falam, olha os pequenos cristos, olha os parecidos com Jesus. Então por que eles não falam isso na rua? E falam. Na sua escola chamam você de, não, Sofia é cristã, ela não faz aquele tipo de dança, ela não faz aquele tipo de brincadeira. Não gosto. Tá, então tá bom, mas eu gosto. Os objetivos é... Você gosta daquilo? De quê? Daquilo que você acabou de falar. Não, você não gosta de fazer o que é errado. Então. Então, tudo bem, por isso que você chama... Você falou que gosta. Não, eu gosto que chamem você de cristã. Ah, tá. Então vamos lá, não é ser perfeito sem pecado, não é perfeição incapaz de pecar, não é erradicação da natureza pecaminosa, mas é consagração, dedicação, separação do pecado para Deus. É ser santo, separado, consagrado, dedicado, piedoso, é viver santamente, piamente. Piedade é uma vida dedicada a Deus. É a obra da graça divina através da qual o crente é separado do ego e da pecaminosidade interior. E pela concepção do Espírito Santo, separado para o serviço de Deus. E tem que entender uma coisa, santidade é só para quem nasceu de novo. Todo mundo aqui é nascido da mãe, nascido de água. Quem nasce da água, quem nasce da carne é carne. Todo mundo nasce de mãe. Vai lá em João 3 que você vai ver a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos pensou que nascer de novo era reencarnar. Era nascer outra vez da barriga da mãe. Aí Jesus falou, não. Até porque a Bíblia diz que só... Isso. A Bíblia diz que a gente só se dá a nascer uma vez, fisicamente. Então, o nascer de novo é, além de nascer da mãe, nascer de Deus. Porque nós somos filhos dos nossos pais. Enquanto nós não nascemos do Espírito, nós só somos gerados fisicamente. Nosso espírito ainda está mortificado. Mas quando nós nascemos do Espírito de Deus, nosso espírito é ressuscitado. E a gente toma proveito, porque Jesus, se nós morremos com Cristo, com Ele somos ressuscitados. Então, nós é como se fôssemos espiritualmente natimortos. Entendeu? É como se nós estivéssemos com o nosso espírito mortificado. Uma vez que nós somos gerados pelo Espírito de Deus e nascidos de Deus, aí somos filhos de Deus. Até isso acontecer, nós somos criaturas, mas não somos filhos de Deus. Qual é a passagem que fala que só é permitido nascer uma vez? Hoje ainda eu passo para você. Vê aí no seu celular, por favor, para a gente passar para ele. Amém, amados? Eu te dou hoje ainda, viu, André? É um marco subsequente à experiência de conversão. Quando o pecador é levado a ver sua necessidade de santificar-se, o processo de santificação ocorre também com nossa cooperação. Vamos ler aí esse texto importante, 2 Coríntios 6, 14. Espera aí, papai. Perceba que, olha como o texto está escrito aqui, o processo de santificação ocorre também com a nossa cooperação. A gente está falando que uma vez que o sujeito já converteu, amém, gente? Na apostila está bem claro que essa obra de conversão, ela parte de Deus para nós. Tá bom? 2 Coríntios 6, 14 e 18. Diz assim... Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão de luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivendo como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre vós, entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, assim, a palavra de Deus está ensinando o seguinte, que nós fomos feitos santos por obra de Jesus. Ok? Mas, podemos ser tentados a, por conta dessa garantia, queremos usufruir um pouquinho também do que é impuro. Por isso que Paulo fala, pecaremos, pois, para que superabunde a graça de Deus em nós? De forma nenhuma. É porque Deus opera a graça em nós que nós vamos nos permitir uma vida que desagrada a Deus? De forma nenhuma. Nós temos que entender uma coisa. Essa garantia, ela deve nos levar a buscar mais ainda de Deus. Não é porque você já tem uma garantia que você não vai investir naquilo. Por exemplo, Chateau é pai. Está aí com a filha, a camisa da filha, Júlia, no peito. Ok? Ele gerou a menina. Pronto, sou pai, acabou. Não. Uma vez que ele é filho, que ele é pai, ele vai desenvolver essa relação. Amém ou não, gente? E uma vez que ela é filha, ela também deve desenvolver essa relação. Eu lembro que quando eu fui adotado, meu Deus, eu foi uma cura tão grande, porque eu não sabia o que era colo do pai, eu não sabia o que era chamar pai, eu não sabia o que era pedir orientação a um pai. E toda aquela demanda reprimida durante tantos anos, eu fui soltando. Eu lembro que meu pai, quando ele me adotou, e não foi no papel, né, foi no coração, eu já era adulto, já tinha 17, 18 anos, não lembro, ele me deu, no meu aniversário, primeiro aniversário depois que ele passou a ter essa relação paternal, ele me deu, eu não lembro quantos presentes foram, foram 19, 18 presentes, porque ele disse que foi um presente para cada ano que ele não era meu pai. Que legal, né? Aí ele sabe que eu amo livro, ele me deu um monte de livro, e aí tem lá, presente número 1, presente número 2, talvez alguns de vocês já tenham pego um desses livros para ler emprestados meu. E foi a cura de Deus isso, porque é mais ou menos isso que Deus faz conosco. E a gente vai fazer o quê? Eu lembro que eu curtia isso. Eu curtia essa paternidade que eu não tinha. Então, a santificação deve ser assim também. Uma vez que você foi feito filho, desenvolva essa paternidade de Deus. Não ignore isso, porque ele está assim, ó, ele está ansiando por viver a paternidade dele sobre você, mas também há uma contrapartida, que é você curtir essa paternidade de Deus. Amém, irmãos? O princípio é mais ou menos esse, amém? Ficou claro, não ficou? Então vamos lá. Os objetivos da santificação. A santificação não é para o mundo. Uma vez que o incrédulo não pode ver e nem conhecer o Espírito Santificador. João 14, 16, 17. De igual modo, não poderá experimentar a santificação. Vamos ver esse texto aí, João 14? João 14, 16. João 14, 16. Ah, tá. João 14, 16. Não dá para nascer de novo, só nasce uma vez. João 3? Não entendeu. Vê aí. Juliano, vê aí o texto que a gente só é dado nascer uma vez, por favor. João 14. Fica bem esperto. Pode. Se sua mãe deixar. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, a fim de que sejais para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, isso é importante, sabe por quê? Até para a gente ter uma certa paciência com as pessoas que estão ao nosso redor e que não receberam Jesus ainda. Porque não adianta a gente tentar convencê-los humanamente. A gente vai, inclusive, entender que tentativa de convencimento é a evangelização, pelo poder do Espírito. Mas, enquanto não houver a conversão, não tem como a pessoa discernir coisas que só são dadas àqueles que o próprio Espírito Santo abriu os olhos. Amém, amados? Vai deixar aí. Amém, queridos? De igual modo, não poderá experimentar a santificação. De acordo com o ensino de Paulo em Efésios 4,17, os gentios, tipo de pecador que ainda não é convertido, gentio, a palavra usada aí geralmente é etnos, a palavra grega, para falar de não judeus, mas no caso do Novo Testamento está falando de não convertidos, tá? Os gentios acham-se presos na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido o sentido, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza, como diz também em Romanos. Então, o ímpio, ele está vivendo aquilo que ele foi programado para viver. Oh, meu Deus, o que, é que eu faço com isso? Apresente o amor de Deus através da sua vida para ele. Irmãos, olha aqui uma coisa. A santificação não é algo que faz bem só a você. A santificação é a obra mais eficiente na evangelização. Porque Jesus disse, por exemplo, faz parte da santificação a comunhão, amém, irmãos? E Jesus disse, se vocês, eu oro para que eles tenham comunhão, ele falando ao Pai na oração de João, ele diz assim, para que o mundo, vendo que vocês são um, vendo que eles são um, que a igreja é uma, possa crer que eu e o Pai somos um. Então, a melhor estratégia de evangelização é a gente apresentar uma comunhão verdadeira que há no meio da igreja. Por isso que a gente tem que passar por cima de nossas ideologias, nossos paradigmas pessoais, nossos preconceitos, nossas idiosincrasias. Às vezes a gente tem dificuldade de relacionar com as pessoas, mas a gente, pelo amor ao Evangelho, tem que passar por cima dessas coisas. Porque se o povo não vê em nós a comunhão, como crerão? Porque a nossa pregação, ela é lastreada pelo que a gente vive, amém ou não? Como crerão se não há quem pregue? Então, é todo um conjunto. A santificação, ela não faz bem só a você, meu amado. Ela faz bem a sua igreja local. Ela faz bem a obra da evangelização. Então, a gente tem que pensar mais coletivamente, amém? No que a gente diz respeito a crescer em Deus. A santificação é para a igreja. A igreja, a noiva e futuramente esposa de Cristo, é o recipiente dessa obra do Espírito Santo. Efésios 5:25. É, pois, apropriado e necessário que a esposa de Cristo, Cordeiro, seja santa em toda a sua maneira de viver, pois a si mesma já se ataviou. Apocalipse 19:7. Em Efésios 5:25, vamos ver? Diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém ou não, irmãos? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então assim, ó, Jesus santificou a igreja, amém? E ainda diz qual foi a estratégia, qual foi? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, assim, fiquei feliz, meu irmão, essa semana me disse assim, meu pastor, estou fazendo o que o senhor propôs, estou lendo a Bíblia 25 minutos por dia, vai santificar, está vivendo a comunhão, está lendo a Bíblia e sendo lavado pela palavra, está buscando aprender, como é que não santifica, se esse é o processo de santificação? Amém, irmão? Então, cuidado com você dizer assim, não, eu já sei muito, o que eu sei já me basta, não é assim. Água parada cria limo. Você precisa ser como um tubo que está... Eu vou falar isso do Caleb daqui a pouco. Você está transmitindo aquilo que Deus está lhe dando. Você para e retém, se apodrecer. Não tem ensino, por mais maduro que seja, que você já tenha recebido de Deus, que se você parar de receber mais de Deus e transmitir a outras pessoas, isso não vá se escoar. A Bíblia diz, o santo santifique-se mais. Então não existe uma quantidade... Talvez... Alguém pode dizer para você, eu estou buscando um pouquinho mais, que quando chegar em tal nível, eu vou parar, já vou saber o suficiente para ser salvo, tá bom. Meu Deus, Isso é totalmente contra o que o Evangelho ensina. Paulo, que escreveu as cartas, dizia: eu me esmurro até ver Cristo gerar de vocês. Cresçam, vocês eram para ser já mestre, ainda são crianças. Então o crescimento é algo que faz parte da nossa vida, a Bíblia diz, até que Jesus volte. O nome de Deus, ele vai, a cada dia, ele vai crescendo e se amadurecendo até ser varão perfeito, amém, amados? Então, a santificação é para o membro da igreja de Cristo. Um membro enfermo poderá afetar todo o corpo, o qual só goza de saúde quando todos os seus órgãos são sadios. Cristo orou para que, como indivíduos, nós, os seus discípulos, fôssemos santificados. Santifica-os na verdade. De igual modo, orou o apóstolo Paulo para que o crente fosse santificado na totalidade de seu ser. Já lemos esse texto, 1 Tessalonicenses 5:23. Corpo, alma e espírito. Tem gente que pensa: não, eu vou ser santificado no meu corpo, vou parar de fazer o que é errado, pronto, estou santo. Não. Filipenses diz: só pense no que é publicável. Não pense coisas que são ruins. Não maquine o mal. Tem gente que não peca com o corpo, mas peca com a mente. Né? Vou contextualizar aqui porque tem uma criança no nosso meio. Já pensou o cara que está beijando a esposa e está pensando na bonitona na televisão? É pecado, é maldição, é mentira. Então, se não santificar a mente, a conduta logo logo vai obedecer. Eu vou pregar isso hoje à noite. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, de vez por todas, determinar o que é precioso para nós e seguir isso, e o nosso corpo vai naturalmente acatar isso. Amém, amados? Paulo discute a santificação individual do cristão como despojar do velho homem, renovar no espírito o entendimento, revestir do novo homem, deixar a mentira, trabalhar e viver honestamente, só falar o que é edificante e não entristecer o Espírito Santo. Está lá em Efésios 4, 22 a 30. Propósitos da santificação. Dentre os principais propósitos da santificação cristã, destacam-se os seguintes. É uma redundância, né? Toda santificação, segundo o que falamos, é cristã, menor. 1. A santificação tem por finalidade atender a necessidade mais profunda da criatura humana. Olha que importante isso aqui. De acordo com Romanos 7, existe um inimigo no interior do homem chamado da lei do pecado. Vamos lá ver, Romanos 7:23. Romanos 7:23 diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Os soldados romanos, eles aplicavam a pena de morte. Interessante, quando se matava alguém, muitos legisladores, eles, juízes, aplicavam a seguinte sentença: pega o corpo do cadáver e amarra no executor. E aquele pessoa era amarrada dedo por dedo, membro por membro, em cima do seu, o corpo defunto do morto era amarrado no homem vivo que matou o morto, que matou o defunto, claro. Então, se deitava o homem, o assassino, de bruços, se deitava o corpo do assassinado em cima do dele e se amarrava junta por junta, desde os dedos, aquele corpo do morto sobre o corpo do vivo. E ele era condenado a aquele corpo ficar amarrado nele. E era uma morte desesperadora, porque no começo ele ia clamar, ia pedir, mas ele não podia se amarrar, ele era supervisionado para que aquele corpo não se soltasse dele. O que acontecia? E esse corpo era amarrado nu sobre ele, era colocado uma capa sobre os dois. O morto, ele, na medida que ia apodrecendo, os animais em cima, os vermes, as infecções, as doenças começavam a ser transmitidas para o corpo do vivo. E o corpo da morte matava o vivo. É o que Paulo está dizendo: há um morto em mim que quer matar a obra que Deus fez de me vivificar. Entenderam? Amém? Então Paulo fala: desventurado o homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Vamos continuar lendo? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, versículo 25, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então ele fala: graças a Deus que Cristo me livra desse corpo da morte. Então não se engane, O velho Juliano morto ainda está amarrado no Juliano ressuscitado. Freud chama de pulsão de morte. Essa tendência que a gente tem a fazer mal, que é a nos auto-boicotarmos. Mas Cristo nos livra desse corpo da nossa morte, amém, irmãos? Então, a ideia aqui é que a santificação, ela luta todo o tempo contra essa lei do pecado que habita em nós. Por isso, a necessidade da obra regeneradora do Espírito, para que o pecador tenha paz na lei de Deus. Versículo 22, como nós. Porque no tocante ao homem interior, tenho paz na lei de Deus. Então, existe um homem que foi regenerado, gerado outra vez, não da mesma forma, mas dessa vez gerado do Espírito de Deus. E uma vez que esse homem nasceu de Deus, você, Dani, nasceu de Deus quando recebeu Jesus. Uma vez que somos gerados, tem dois: um que é o corpo da morte, que é a carne, e outro que é a Dani regenerada, que é chamada novo homem interior. Então essa briga é constante. Toda vez que a gente escolhe em favor do corpo da morte, da carne, a gente se enfraquece espiritualmente. Todas as vezes que nós escolhemos o pendor da vida, é para a vida, o pendor da carne é para a morte. Então o cara era pendurado pelo corpo. Se ele deixasse o peso do corpo da morte carregar ele, caía para trás. Há uma tendência, o velho, você diz, poxa, mas eu não converti. O passado não passou, passou, vírgula. Ele passou de lhe dominar, mas ele continua tentando lhe influenciar. A Bíblia diz que o pecado jamais será domínio sobre nós. Não posso dizer, ah, Deus me perdoe, mas o pecado me dominou. Não foi culpa minha, não. Você tem no Espírito poder para vencer o pecado. Tem que crer nisso, irmão. Porque é a palavra de Deus. Então, ele diz, eu tenho prazer na lei de Deus, mas há um corpo em mim que tende ao pecado. Também é preciso que o Espírito Santo revele a pecaminosidade de cada um de nós, de sorte que individualmente possamos dizer a respeito de nós mesmos, em mim não habita meio nenhum. Versículo 18, vamos lá? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Que em mim aí? Essa dicotomia, esse pensamento dicotômico, né? Que ao mesmo tempo há uma coisa boa e uma coisa ruim. Tudo de bom está reservado a um novo homem interior, a quem foi gerado de Deus, amém ou não? Tudo de ruim está reservado a o corpo dessa morte, a carne. Essa briga que nós temos, até nós sermos glorificados, teremos essa briga, irmãos. Tem uns que na medida do exercício da santificação, tem a carne mais enfraquecida, mais mortificada. Mas tem crentes que desistiram dessa luta, em vez de buscarem crescer em Deus, eles são crentes carnais, como fala o apóstolo Paulo. Existem os crentes espirituais, que são aqueles que têm vencido e prosperado em vencer a carne. Existem os crentes carnais. Se a ênfase da sua vida é seu desejo carnal, você é um crente carnal. Você não pode liderar a igreja, você não deve... você não deve ser delegado nenhuma função de zelo e cuidado. Ao contrário, você tem que ser nutrido, amado, acompanhado, até que tenha um mínimo de condições de ter um êxito sobre a sua carne. Aí você diz, todo crente novo é carnal. Tem alguns teólogos que dizem isso. Eu não concordo muito com isso. Mas se tiverem certos, não dá para você ser carnal a vida toda. Né? É? Exatamente, a imaturidade, ela é o cara querer fazer o certo e não ter orientação sobre o que é o certo, né? Mas a gente tem, inclusive a Bíblia chama de iniquidade, quando nós deliberadamente insistimos com o pecado, que sabemos que é pecado, e não lutamos contra aquilo. Por isso que há, meu irmão, o discipulado. O discipulado é você, olha, é o melhor remédio contra a iniquidade, é o discipulado. Porque você recebe cura quando você tem coragem de se abrir e expor a sua debilidade. Amém ou não, queridos? Amém. Dois, a santificação é uma provisão feita por Deus. Mas como podemos experimentar a propiciação dessa provisão? Pergunta, né? Pela identificação com Cristo em sua morte. Devemos consentir em morrer com Jesus em sua morte. Precisamos subir a cruz com Ele e, de toda a nossa vontade, renunciar o ego, que nos tem causado os maiores distúrbios. A nossa crucificação com Cristo é o único meio de libertação. Só assim podemos dizer com o apóstolo Paulo: estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso, irmãos? Se eu entendo, versículo 18 de Romanos 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, assim, se eu tenho consciência de que há essa luta em mim, que eu, em natura, não sou bonzinho, e se há em você, eu sei que é muito difícil a gente admitir isso, mas é um capítulo fundamental à fé cristã, irmãos. A gente tem a coragem de admitir que sem Deus a gente não vale muita coisa. É. Tem que lembrar disso, irmãos. Porque há um sentimento de vaidade que sempre a gente quer se preservar. Não, renuncia a isso. Se há um valor em você, você é um vaso de barro rachado que Deus consertou. E não há valor, ainda era um vaso de desonra. Deus resolveu fazer um vaso de honra colocando um tesouro dentro. Qual é o valor? No vaso ou no tesouro? Você não fala assim: obrigado por essa embalagem do relógio que eu ganhei. Não, você diz: obrigado pelo relógio que eu ganhei. Não. Então, assim, a toda excelência que há em nós foi colocada por Deus. Aí você diz: mas eu sou filho, sou amado. Opa, foi feito filho, agora amado, amém? Uma vez que ele introduziu, digamos assim, o DNA dele em você, que antes você não era filho. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. A ira de Deus é para os filhos da desobediência. Mas por graça nós somos feitos filhos, amém, irmãos? Uma vez assim, sendo feitos filhos, vamos curtir isso em nome de Jesus. Amém ou não? Aleluia. 3. A santificação capacita e aparelha o crente para o serviço cristão. Neste particular, a santificação identifica-se com a obra do Espírito Santo, a fim de capacitar o crente para testemunhar do Evangelho. Jesus ordenou a seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito para testemunhar de Cristo. Está lá em Lucas, quando Jesus manda, em Atos, quando isso é obedecido, eles recebem a comunhão plena do Espírito Santo ali em Atos 2. Então vamos lá, irmãos. Eles obedeceram a Deus e se sujeitaram a esperar serem revestidos do alto. Não tem como, irmãos, a gente fazer a obra de Deus sem Deus, não. Quantas vezes no seminário, algumas literaturas que a gente lê, em alguns lugares que a gente vê, treinamento de líderes, coisa e tal, tudo isso é bom. A gente tem que ter um cuidado, porque não se faz a obra de Deus sem Deus. Como que eu vou me capacitar, estudar, fazer curso, viajar, se minha vida devocional não melhorar na mesma proporção, eu vou estar dando palha ao invés de estar dando pão para as pessoas. Não tem muito o que ensinar quem não é ensinável. Então, que em nome de Jesus a gente veja que a gente aprenda de vez por todas que não tem como fazer a obra de Deus sem a santificação. Santificação, ela nos capacita a fazer a obra de Deus. Vamos recapitular para a gente encerrar? Hoje nós vimos que a santificação, ela é além, muito além de ser perfeito. A santificação é ser separado por Deus. A santificação tem objetivos claros. Santificação não é para o mundo. Infelizmente, nós temos o conceito errado de que pessoas que têm comportamentos semelhantes aos nossos já são santificadas pela graça comum. Não. Santidade é algo que não é próprio do mundano. A gente lê o texto que é impossível que aquele que não foi convertido viva qualquer tipo de santificação. Ele tem comportamentos que são adequados, mas santificação não é comportamento. O comportamento da santificação é resultado da santificação. Amém? Não confunda o comportamento que é fruto da santificação, que é a comunhão com Deus e com os irmãos, com a santificação em si. Eu xerocar um livro não quer dizer que fui autor dele. Imitar o comportamento de alguém não quer ser santo, não. O comportamento que vem da santificação é um comportamento santo. Mas o comportamento que é imitação de quem é santificado é uma cópia. É legal, é bom, não é socialmente aceitável, mas Santificação é obra feita pelo Espírito de Deus naqueles que são salvos em Jesus. Amém, irmãos? A santificação é para a igreja. A igreja, noiva e futuramente esposa do Senhor, ela é santificada pelo próprio Espírito de Deus. A santificação é para o membro da igreja de Cristo. Essa santificação, ela é possível pela ação do Espírito. Propósito da santificação. A santificação tem a finalidade de atender as necessidades mais profundas da criatura humana, ou seja, nós temos a necessidade da santificação porque fomos feitos para isso. Nós fomos feitos uma caixinha com um espaçozinho dela, tão pequenininho, falando com ironia, né? É um espaço tão grande, como diz Santo Agostinho, que só Deus pode preencher, que foi feito com esse espaço. O crente e o ímpio também. Quando a gente recebe Jesus, esse espaço é preenchido pelo Espírito de Deus. Então, há uma demanda, por isso que existe todo o grupo que você estudar etimologicamente, você vai ver lá uma palavra para Deus, para a divindade. Todo grupo que você estudar sociologicamente vai ter um espaço para veneração à divindade. Até o grupo dos cientistas veneram a ciência. Há um espaço arquetípico no ser humano para Deus. Esse espaço para Deus foi o espaço que Deus já fez, pronto para caber Ele. Tudo que a gente botar lá que não for Deus é entulho. Por isso que toda etnia tem religião. Que é tenta... O que é religião? Vem da palavra latina, religare. É a tentativa do homem preencher esse vazio com alguma divindade. Mas ela só é preenchida por Deus na pessoa do seu espírito. Amém ou não? Amém. A santificação capacita para o serviço. Semana que vem vamos estudar 2.3 aspectos da santificação. Amém, amados? Vamos orar para encerrar essa parte. Deus, obrigado. Nós podemos estar mais que teorizando, Senhor, mas ouvindo da Tua própria palavra a importância e a possibilidade de buscarmos uma vida de santificação. Antes de tudo, para agradar ao Senhor, Deus, para nos capacitar para a Tua obra. Que nós possamos buscar viver essa paternidade que o Senhor nos disponibilizou intensamente. Através dessa obra de santificação, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.